palavra por dentro da guitarra. A guitarra por dentro da palavra. Ou talvez esta mão que se desgarra com garra, com garra. Esta mão que nos busca e nos agarra e nos rasga e nos lava com seu fio de mágoa e cimitarra. Asa e navalha e campo de batalha e nau charrua e praça e rua e também lua. E também lua. Pode ser fogo, pode ser vento, ou só lamento, ou só lamento. Esta mão voltada para o mar, esta garra por dentro da tristeza, vai lá voar, vai lá subir, vai lá voltar de Alcácer Quibir. Oh mão cigarra, oh mão cigana, guitarra, guitarra lusitana. Oh mão cigarra, oh mão cigana, guitarra, guitarra lusitana.